ser sofrida, coração, pra tomar cachaça com limão. Meu coração perguntou você, mas eu não soube dar uma resposta. Faz tanto tempo que a gente não topa. Ela tá por aí e eu tô por aqui. Faz cachaça de sempre na mente. Toca toda a música aqui nesse bar, só que tem uma que o compositor esqueceu de vincar. Tem moda pra beber, tem moda pra chorar, tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar. Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar, mas como é que eu faço pra esquecer de lembrar? E como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Com as cachaças de sempre na mente. Toca toda a música aqui nesse bar, só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar. Tem moda pra beber, tem moda pra chorar, tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar. Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar, mas como é que eu faço pra esquecer e lembrar? Tem moda pra beber, tem moda pra chorar, tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar. Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar, mas como é que eu faço pra esquecer de lembrar? E como é que eu faço pra esquecer de lembrar? E como é que eu faço pra esquecer de lembrar?